Introdução Workshop 524. Revolução dos raios cósmicos. Centros de pesquisas do Arizona. Bombas nucleares no Irã. Controle através da alma. Chipado. Na Fundação Cash, fevereiro é tradicionalmente o mês das boas notícias, e este ano não foi uma exceção. O Sr. Cash começou dizendo que alcançamos um marco na ciência e na tecnologia por sermos capazes de produzir continuamente raios cósmicos sem depender de uma fonte. Isso significa que o suprimento é infinito e que podemos produzir campos magnéticos exatamente como o universo faz. Esse é o início de um novo ciclo de conhecimento para a humanidade. Além disso, ele disse que comprovaram cientificamente que um plasma é corrente contínua, ou CC, como a gente fala na abreviação, em termos de eletricidade. E quando um plasma interage com o estado da matéria, ele muda para CA, ou corrente alternada, que para nós tem uma frequência de 50 a 60 Hz. Talvez isso se deva ao fato de que o estado da matéria é um plasma de ordem inferior, e o plasma é martelado para uma condição de estado da matéria, porque a frequência significa que ele vibra alternadamente. Quando há apenas corrente contínua em um sistema, há um plasma total sem nenhum estado de matéria ali. E os raios cósmicos percorrem o universo na corrente contínua do plasma, e quando entram em contato com o estado de matéria, eles criam uma onda adicional em cima da corrente contínua, o que resulta assim em corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua está no nível cósmico, e a corrente alternada está no nível do estado da matéria. Há uma implicação muito importante nisso, que tenho certeza os cientistas entenderão, mas para os nossos propósitos, isso nos dá mais o que ponderar sobre o verdadeiro significado da eletricidade e que ela, de fato, é um campo magnético. E também que os campos magnéticos têm uma complexidade que ainda nem sequer arranhamos a superfície disso. Por um lado, os campos magnéticos dos raios cósmicos têm muitas dimensões dentro deles, como a inteligência, o poder de criar coisas que possam sentir e pensar, e eles parecem ter diferentes níveis operando ao mesmo tempo. O Sr. Cash disse que temos que respeitá-los, porque eles têm o poder de criar vida. Mais adiante neste workshop, ele abriu repentinamente uma caixa de Pandora, ao dizer que eles podem de fato criar órgãos de raios cósmicos. Mas falaremos mais sobre isso mais adiante. E esses raios cósmicos também devem responder ao amor. Há tanto conhecimento sendo transferido neste workshop que eu tentarei me manter o mais focado possível. Mas, por favor, dedique o máximo de tempo que puder a este workshop, pois ele está abrindo um novo ciclo de conhecimento aqui. O motivo pelo qual o Sr. Cash trouxe esse assunto à tona agora é porque ele disse que seu coração e sua mente estavam pesados de preocupação com a possibilidade de dar toda a tecnologia a apenas uma única nação, que é a China. Eles foram os primeiros a aceitar a tecnologia nos termos da paz para o planeta. E como vimos no verão passado, seus líderes demonstraram seu poder diretamente ao criar matéria a partir dos campos magnéticos plasmáticos do universo. Eles também assinaram contratos com a Fundação Cash para trazer a tecnologia de forma massiva. Temos que entender que isso não é apenas uma conversa. Podemos realmente mostrar às nações no estado da matéria o resultado dos raios cósmicos para que elas possam acreditar. O lugar mais provável para equilibrar a China seria estabelecer a tecnologia nos Estados Unidos, e de onde a Fundação Cash Arizona tem todas as instalações prontas para fazer exatamente isso. Se você se lembra, em novembro, o Sr. Cash disse que eles poderiam retirar a McRae do mercado de ações até o final do ano. Agora tudo isso foi revertido. Acredito que todas as instalações de fabricação estão prontas, juntamente com o Centro de Bem-Estar, para começar a gerar renda e financiar o Centro de Pesquisa no Arizona. Então, o terceiro centro de pesquisa da Fundação Cash será instalado em Isfahan, no Irã. O novo ambiente criado pelos três centros de pesquisa de plasma e raios cósmicos abrangerá as nações de todo o planeta e trará equilíbrio à liberação da tecnologia. Porque para que a paz mundial aconteça, todas as nações precisam ter acesso igual ao conhecimento e à tecnologia. O Sr. Cash manterá o equilíbrio viajando entre todos os centros e compartilhará os resultados da pesquisa diariamente pela internet. Todas as nações podem participar da pesquisa, e, na verdade, é responsabilidade dos buscadores de conhecimento se envolverem e levarem isso adiante. Há 32 grupos de idiomas entre os buscadores de conhecimento, e cada idioma pode reunir apoio e enviar 3 representantes ao Arizona. Para participar da pesquisa, não é necessário ser cientista. Na verdade, será importante que os buscadores de conhecimento que têm experiência direta com a alma e o plasma estejam envolvidos, porque é um tipo diferente de conhecimento. É um conhecimento ao qual já temos acesso por meio da nossa alma. Estamos entrando em uma nova fase na liberação da tecnologia e esperamos que os buscadores de conhecimento sérios se apresentem e ajudem a humanidade a progredir. O Sr. Cash disse muito claramente para vocês não irem ao Arizona para ficarem lá parados e observando só. Eles selecionarão cuidadosamente aqueles que abrirão essa porta do conhecimento para a humanidade. Você não precisa necessariamente ter formação técnica, mas precisa ter uma devoção pura pelo conhecimento da criação, pois será um trabalho de 24 horas. Não acredito que isso signifique que você vai trabalhar como escravo em um laboratório dia e noite. Em vez disso, seu amor pela ciência do plasma será tal que você se envolverá naturalmente com isso, como ponto central de sua vida. Como o Sr. Cash respondeu a um buscador de conhecimento que perguntou como se envolver com a Fundação Cash, ele disse: tenha cuidado, isso tomará conta da sua vida. Mas isso é uma coisa maravilhosa, e há muitos buscadores de conhecimento que já estão fazendo isso nos bastidores. Portanto, se você está preocupado com o que vai fazer e quanto tempo vai gastar, isso e aquilo, isso pode significar que você ainda não tem aquela centelha de amor pelo plasma. Mas você pode continuar a apoiar alguém que tenha. Como ele disse, somos todos responsáveis pela mudança e nós mesmos faremos isso. Ao mesmo tempo, ele quer que o governo americano também se envolva no Arizona como um ponto de transferência da tecnologia, assim como acontece com os chineses e os iranianos. Isso nos leva a outro motivo importante para liberar a tecnologia agora. Um dos maiores temores do mundo ocidental é o que acontecerá se o Irã obtiver armas nucleares. De acordo com o Sr. Cash, eles conseguiram lançar várias ogivas nucleares em velocidades supersônicas que ninguém no mundo neste momento pode igualar, nem os americanos e nem os israelenses. Ele nos alertou meses atrás, dizendo sutilmente que o Armagedon estava próximo, porque o governo iraniano tem 1000 ogivas nucleares que podem ser lançadas e aniquilar Israel. Supõe-se que isso faça parte da profecia de que antes do surgimento da nova era, todos os belicistas terão que lutar e se matar para que os demais possam ter paz. Se você quiser entender o significado dos eventos de hoje, o Sr. Cash está mostrando que tudo o que ele tem nos dito é verdade, porque ele faz parte das negociações em segundo plano. A prova disso é que no último sábado os americanos fizeram exatamente o que ele nos disse de antemão que eles fariam. Eles fizeram um bombardeio pré-arranjado longe da fronteira iraniana com 100 mísseis, mas não houve nenhum dano real, porque eles foram avisados com antecedência para que pudessem deixar o local antes do bombardeio. Tudo isso foi apenas um show para o público americano e para as eleições de 2024. E como a mídia é controlada, as pessoas aceitam o que lhes é dito. O público acredita que tudo isso está acontecendo espontaneamente e que eles não estão sendo manipulados. E o público considera essa escravidão como liberdade. E agora o próprio público ficará calado por algum tempo. Isso se relaciona novamente com o que aconteceu no workshop de hoje, quando o Sr. Cash disse que neste exato momento o sistema está ligado e estamos controlando a sua alma. Podemos chamá-lo para tomar uma Coca-Cola e você procurará loucamente por uma. Podemos controlar a alma e a fisicalidade seguirá. O importante aqui é que a fisicalidade de todos entrou em pânico nesse momento quando eles pensaram que estavam sendo manipulados, como foi mostrado no gráfico. E quando ele explicou tudo, todos aceitaram que estavam em boas mãos e se acalmaram. A parte interessante é que quando a fisicalidade entrou em pânico, a alma permaneceu calma em segundo plano. Na verdade, essa é uma notícia muito boa, porque em geral nossa fisicalidade não confia na vida, mas o poder de controle da alma em segundo plano confia, e podemos nos confortar em saber disso. Outro ponto importante a ser considerado é que quando estamos realmente sendo manipulados pela mídia por qualquer coisa para sair e comprar uma Coca-Cola, não entramos em pânico e nem mesmo consideramos isso como manipulação. De certa forma, a vida na fisicalidade depende de quem controla as entradas na mente. Agora, com a nova tecnologia de raios cósmicos, como nos foi mostrado e muitos experimentaram neste workshop, entendemos que a alma se tornará o poder orientador em nossa vida, e é assim que mudaremos e deixaremos de matar e seremos capazes de absorver os campos do universo para sobreviver e aproveitar a vida. Sem que saibamos, há animais neste planeta que já têm acesso aos raios cósmicos e podem usá-los. Essa é a razão pela qual o Sr. Cash está usando o peixe zebra para testar os sistemas de transmutação. Um peixe zebra pode fazer crescer novamente seu coração se o perder ou se ele for danificado. Ele deu um exemplo de um dos peixes que morreu durante um teste e os outros peixes se reuniram em torno dele e começaram a mordiscar esse peixe morto. Ele chamou isso de beijo da vida, e o peixe voltou à vida. Com esse tipo de qualidades, eles usam o peixe zebra para testar seus sistemas. Se algo acontecer e o peixe chegar sem coração, ele poderá substituí-lo em pouco tempo e viver. Por outro lado, se um ser humano fizer a mesma coisa, provavelmente não sobreviverá. Com o conhecimento adquirido, ele pode ajustar os sistemas para que isso não aconteça quando os humanos se transmutarem. E isso não é um conto de fadas, porque não conseguimos acreditar que tais coisas sejam possíveis. É a realidade da nova ciência à medida que nos acostumamos a ver cada vez mais coisas inimagináveis acontecendo. A primeira coisa que os cientistas tentarão dizer é que é o DNA e isso e aquilo. Mas talvez seja mais o fato de que a alma do peixe pode receber os campos dos raios cósmicos e usá-los por meio de suas emoções para manter a sua vida, transmutar e qualquer outra coisa que possa imaginar fazer com eles. O que aconteceria se o peixe zebra se transmutasse fora da água? Ele poderia se tornar um humano? É por isso que os pesquisadores têm desenvolvido um relacionamento com o peixe nos últimos meses? Será que eles conseguirão se conectar com o peixe em um nível emocional? De acordo com o que nos foi ensinado, os peixes devem estar usando esses campos por meio de suas emoções. Não é nada parecido com o primeiro cachorro que foi ao espaço pelos russos. Nenhuma importância foi dada às emoções e à dignidade do ser do cão. Ele foi usado apenas para coletar dados físicos. Talvez seja importante que os buscadores de conhecimento que tiverem a sorte de ir ao Arizona entendam esses exemplos de uma maneira mais profunda. O Sr. Cash abriu mais um conhecimento hoje. Ele disse que os raios cósmicos são diferentes da radiação cósmica. Mas o homem precisa primeiro se tornar pacífico antes de poder liberar esse conhecimento, porque ele tem o poder que trará a mudança. Ele só disse que a radiação cósmica é um transformador e depois falou sobre os raios cósmicos. Anos atrás, ele nos explicou que a vitamina B12 e a B9 são fontes de radiação no corpo usadas para transformar um elemento no corpo em outro. Por exemplo, se o cálcio for necessário, a radiação pode ser usada no timo para converter potássio em cálcio ou qualquer outro elemento necessário. Talvez também converta a linfa no que for necessário. As mães precisam especialmente de mais B12 e B9 para converter as células do feto em crescimento. Agora ele está dizendo que os raios cósmicos são uma fonte abundante do campo de força de B12 e de outras radiações necessárias e que não precisamos convertê-la do estado de matéria. Podemos fazer isso diretamente a partir dos raios cósmicos que já estamos recebendo, e isso será usado nos centros de bem-estar da Fundação Cash. Foi isso que entendi sobre os raios cósmicos. Eles contêm todas as forças de campo dentro de si, e quando atingem, ou melhor, interagem com uma condição de vida, eles se convertem nos órgãos necessários para viver essa vida. Não precisa ser um aminoácido humano, pode ser qualquer outro aminoácido e os raios cósmicos irão criar e sustentar essa vida. Os animais têm essa característica de trabalhar com os raios cósmicos dentro de si mesmos. Ele deu exemplos do peixe zebra e sabemos também que os lagartos podem fazer crescer novamente suas caudas. Tudo isso não vem do DNA e do RNA como o homem pensa. Isso me faz pensar naqueles vídeos de como um ser humano é criado no útero da mãe. Há o esperma, o óvulo e a divisão celular, e de repente, do nada, os órgãos começam a aparecer ali. Eles começam a aparecer como mágica. Isso é algo para sentir, e os pensamentos interpretativos podem vir por conta própria depois. Os órgãos são a manifestação de uma função que é necessária. Precisamos de um lugar para armazenar energia, aí está o fígado. Precisamos absorver diferentes campos, aqui estão os intestinos. Precisamos de algo para organizar todas as funções juntas? Os raios cósmicos criam um cérebro. Isso requer uma maneira completamente nova de entender a própria vida e isso ocorre naturalmente quando estamos abertos ao conhecimento e não deixamos que o medo nos bloqueie. Ele nos deixou com a seguinte ideia, o Sr. Cash. Tudo isso está dentro dos raios cósmicos quando os plasmas são formados. Então, por meio da tecnologia, podemos aprender a controlar isso. Então, por exemplo, se alguém precisar de um coração ou de um cérebro, podemos criá-los por meio dos campos dos raios cósmicos. Como o Sr. Cash disse, o conhecimento da Fundação Cash é tão profundo que chegou a hora de compartilhá-lo com os buscadores de conhecimento de todo o mundo para que os governos não possam impedir a humanidade de receber essa dádiva do Criador. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento estava preocupado com o fato de ser chipado. Em outras palavras, a tecnologia pode ser miniaturizada até o tamanho de um microchip colocada no corpo para que não precisemos carregar uma unidade para transmutar. Nós nos transmutaríamos automaticamente por meio de nossos pensamentos interagindo com o sistema implantado. Isso é apenas para gerações de transição, até que as crianças da alma nasçam e elas não precisarão da tecnologia para transmutar e acessar os raios cósmicos. O Sr. Cash explicou detalhadamente como os israelenses já têm um chip para oficiais de alto escalão, para o caso deles serem sequestrados ou algo assim. É claro que os controladores do mundo gostariam que todos fossem chipados, pois assim poderiam manter o poder para si mesmos. E que o Sr. Musk, além de usar a tecnologia da Fundação Cash em suas baterias secretamente e fazer um mini-magrave chamá-lo de unidade de energia, ele está trabalhando em estreita colaboração com o Mossad, que é o Serviço Secreto Israelense, para desenvolver isso. Eles tentam manter tudo isso escondido do público, mas o Sr. Cash, por meio da alma, sabe exatamente o que eles estão tramando. Sabemos que no final eles não terão sucesso, porque eles não estão trabalhando pela verdade, mas sim pela própria ganância deles pelo poder. É por isso que é muito importante que os buscadores de conhecimento se envolvam nos três centros e tragam essa tecnologia à tona. Ao aplicá-la com sucesso em nós mesmos, o conhecimento se espalhará pela alma do homem para o resto da humanidade. 2024 é o ano da liberação da tecnologia, e os três centros podem ser o foco de nossa intenção e amor para que isso aconteça. Outros tópicos desse workshop. Todas as doenças decorrem da absorção de energias que não estão equilibradas. A única solução é se alimentar através da alma. O Sr. Cash encontra Mitra e sua filha com frequência. Ele disse que elas aparecem como luz. É preciso que alcancemos o nível em que elas possam assim se conectar a nós. Há 7 bilhões de computadores de plasma na Terra, conhecidos como o cérebro do homem e a alma do homem. O mesmo vale para os animais, pois eles também carregam almas. Obrigado por ouvirem. Índice rápido, workshop 524. Como de costume, fevereiro é o mês em que trazemos novas dimensões em torno da Fundação Cash com passos maiores. Como dissemos nas últimas semanas, conseguimos produzir campos magnéticos e campos exatamente da forma como eles são criados no universo. O homem compreende parcialmente e pode replicar a produção de raios cósmicos exatamente da forma como é feito no universo. Podemos produzi-los continuamente e eles não dependem de uma fonte, portanto não podem acabar. Seu suprimento é infinito. Este é o estágio inicial do desenvolvimento dessa tecnologia e ela trará muitas mudanças. Estamos expandindo mais e, com esse processo, abrimos um novo ciclo de conhecimento e tecnologia. Estamos testando isso todos os dias e até mesmo neste workshop agora. Estamos monitorando e observando o que está acontecendo sem que vocês saibam. Vocês estão interagindo conosco. A tecnologia espacial se moveu para uma nova dimensão. Estamos trabalhando nisso há quase um ano na sessão de voo mensal com os nossos buscadores de conhecimento. Nós testamos isso com indivíduos e grupos de 3 a 4 pessoas para verificar se estamos corretos e o quanto tudo isso está avançando. Provamos muitas coisas. Por exemplo, conseguimos criar um ambiente de plasma puro, que é algo que o CERN, os russos, os americanos e os chineses gastam bilhões de dólares para criar. Eles tentam criar um ambiente de plasma para aceleração de partículas e o resto. Podemos criar um plasma como o do cosmos. É um processo natural e é feito fundamentalmente pela compreensão da criação dos raios cósmicos. Mas o que isso significa? E como sabemos que conseguimos isso? Na estrutura que desenvolvemos, podemos alterar para qualquer tamanho que quisermos, desde um pequeno tampo da mesa até uma estrutura com centenas de metros de diâmetro, e podemos medir os campos de plasma dentro, fora e entre as estruturas. Alcançamos um avanço no mundo da ciência ao provar cientificamente que o plasma é corrente contínua, o que sempre dissemos a vocês. Na última década de ensinamentos, sempre expliquei que o plasma é corrente contínua. A corrente alternada ocorre quando ele muda para o estado de matéria. Confirmamos nos laboratórios que o plasma é corrente contínua, medindo ele em centímetros, meio metro e até 2 metros. Nossos sensores mostram que dentro do sistema o ambiente é de corrente contínua, o que significa que é um plasma total e não há estado de matéria. É aqui que entram os raios cósmicos, e é assim que os raios cósmicos percorrem a extensão do universo em corrente contínua. De certa forma, é uma corrente contínua do plasma. Quando entra em contato com outro campo ou com outro estado de matéria por meio de sua interação e penetração dos campos do estado de matéria nessa interação, eles criam uma onda adicional em cima da corrente contínua. Portanto, temos que observar tanto a corrente contínua quanto a corrente alternada. De certa forma, a corrente contínua está no nível cósmico, e a corrente alternada acontece quando ele interage com o estado da matéria. Isso mudou o mundo da tecnologia espacial. Agora podemos medir onde estão os parâmetros do reator ou de uma espaçonave sem realmente tê-los fisicamente conosco. Nós simplesmente colocamos sensores dentro e fora e medimos os campos. Podemos medir o quanto estamos atrás do nosso sistema e onde estão seus limites e a parede do sistema. O trabalho dos últimos 30 a 40 anos está concluído e será o marco que tornará pública a Fundação Cash. Sempre compartilhamos a tecnologia com todos vocês para expandir a ciência e a tecnologia do espaço e para que possamos entendê-la. Em 2013, aceitamos cerca de 8 buscadores de conhecimento para ir a Cinzano, na Itália, onde iniciamos o primeiro ciclo e alcançamos o 129 Tesla, além de muitas outras coisas. Confirmamos muitas tecnologias e fomos para a próxima etapa. Entramos em uma nova fase, e conforme anunciamos anteriormente, assinamos acordos com o governo chinês em uma escala muito grande. Sempre me preocupei sobre colocar toda a tecnologia nas mãos de uma única nação. Convidamos os chineses a abrir um centro científico secundário para o desenvolvimento da tecnologia em Sanya. E o que estamos anunciando hoje é um avanço na próxima etapa do trabalho da Fundação Cash, que trará equilíbrio ao poder de compartilhar conhecimento. Fazemos isso para que uma nação não se torne exclusiva no conhecimento. Temos propriedades e todas as estruturas estabelecidas no Arizona, e conversei com John sobre isso. E hoje, a Fundação Cash anuncia o estabelecimento do segundo ciclo de buscadores de conhecimento para se juntar à Fundação Cash no Arizona, nos Estados Unidos. Vocês viriam para um compromisso de pesquisa e desenvolvimento de 3 anos. Esse não é um trabalho das 9 às 5. Na verdade, é um trabalho de 24 horas por dia. Você viria e testaria a tecnologia mais recente que alcançamos e que será aberta para execução, teste e desenvolvimento em um centro fora da China. Vocês podem se juntar a nós como estudantes em uma configuração semelhante à que fizemos por volta de 2013 na Itália. Será uma combinação de 90% de pesquisa e 10% de ensino, se tanto. Vocês se tornarão pesquisadores da nova tecnologia espacial e do conhecimento que adquirimos na China, e então abriremos outro centro, como prometemos, na cidade de Isfahan, no Irã. Isso completará um conjunto de 3 centros de ensino da Fundação Cash em todo o planeta. Iniciaremos esse treinamento, ou o que chamamos de pesquisa e desenvolvimento, por volta de junho ou julho deste ano. Só aceitaremos até 100 cientistas como núcleo básico para começar. Vocês podem se registrar e pagar a taxa no site da Fundação Cash. É preciso pagar para se tornar um pesquisador. Vocês se juntarão a nós no desenvolvimento da tecnologia espacial para transmutação e transferência ou para uma espaçonave. Você escolhe qual. À medida que obtivermos os conhecimentos mais recentes, eles estarão nas mãos dos centros de pesquisa da Fundação Cash, e isso nos permitirá desenvolver tecnologias paralelas que estarão abertas a toda a humanidade ao mesmo tempo. Nossos buscadores de conhecimento vêm de 32 idiomas diferentes e pediremos que indiquem 3 pessoas de cada idioma. Os grupos podem pagar coletivamente por 1 a 3 buscadores de conhecimento para participar. Se vocês escolheram 3 buscadores de conhecimento, então vocês poderão selecionar uma segunda nação como seu filho, para cuidar e apoiar seus cientistas a estarem no centro do Arizona. Tudo já está preparado para funcionar no Arizona. Temos a manufatura da Fundação Cash e o centro de bem-estar lá. Dessa forma, podemos entrar diretamente na fabricação, testar e avaliar. Convidamos o governo americano a se juntar a nós nessa nova tecnologia espacial, da mesma forma que convidamos os chineses e os iranianos. Desse modo, todos nós vamos explorar o conhecimento de uma só vez. Já atingimos o ponto de transmutação, chamado transferência física. Mas aqueles que ainda quiserem fazer OVNIs podem concluí-los em colaboração com outros buscadores de conhecimento e cientistas para romper e trazer a mudança. Não nos conectamos diretamente com os governos, mas vamos colaborar com o trabalho. Por esse motivo, usaremos a Mark Ray para apoiar e financiar a construção dos centros espaciais nos Estados Unidos. Nas próximas semanas, apoiaremos a Mark Ray para que se tornem os financiadores de nossos programas nos Estados Unidos e no Irã. Abrimos nossas portas e mãos para ambos os governos. Expliquei o motivo na semana passada, mas muitos de vocês nunca entenderam. Sobre o bombardeio pré-arranjado no Irã para o público americano. De certa forma, esse é um aperto de mão pela paz entre as nações. Explicamos como as coisas aconteceriam e vocês viram como tudo aconteceu exatamente como dissemos no sábado. Portanto, anunciamos esse novo desenvolvimento nesse ciclo, o que leva agora as nações a se movimentarem nesse sentido. Portanto, aqueles que quiserem ser pesquisadores no centro do Arizona podem se inscrever agora, pois encerraremos as inscrições muito rapidamente. Será fácil conseguir 100 pessoas de outras universidades, cientistas e centros espaciais. Mas gostaríamos que os buscadores de conhecimento fizessem parte disso, porque vocês nos trouxeram até onde estamos hoje e nos apoiaram para estarmos aqui. O Centro do Arizona é propriedade privada minha e do John e se tornará parte da operação do Instituto de Nave Espacial. Ele entrará no mercado por meio da Mark Ray para apoiar a construção do primeiro centro espacial sem combustível nos Estados Unidos, Isfahan, e também temos nossos acordos assinados em cooperação com o governo chinês. Eu escolherei as pessoas que se juntarão a mim na primeira fase da operação do Arizona. A Europa é muito pequena e não tem capacidade de suportar uma estrutura como essa para o seu desenvolvimento futuro. Mas todas as nações ainda podem fazer parte disso. O grupo alemão pode indicar 3 alemães para fazer parte desse desenvolvimento e apoiá-los financeiramente para pagar suas taxas e viver por 3 anos nos Estados Unidos. Não importa de que idioma você é. A mesma oportunidade existe para os países árabes, ingleses, franceses e os demais. Estamos promovendo o compartilhamento da nova tecnologia e esperamos que vocês alcancem a transmutação completa até o fim desse ano. Apoiaremos o grupo que vem para os Estados Unidos com toda a força e, ao mesmo tempo, os chineses e iranianos. As 3 equipes trabalharão juntas, compartilhando o conhecimento e a tecnologia com o apoio da Fundação Cash Áustria, de onde virá o principal apoio ao desenvolvimento tecnológico. Com a abertura do Centro de Pesquisa do Arizona, quebraremos muitas condições antigas. Poucos meses depois de iniciarmos essa operação e mostrarmos a tecnologia e suas conquistas no abastecimento sem queima e na criação de campos magnéticos, tornaremos obsoletas as operações da NASA, das agências espaciais russas, do Irã e dos chineses. Isso abrirá uma nova porta. Compartilharemos igualmente o conhecimento e a tecnologia com todos os 3 centros. Mas por que trouxemos isso à tona? Como eu expliquei na semana passada, e por causa do bombardeio americano ao Irã no sábado, esse foi um bombardeio pré-acordado e planejado como um show para que o público americano se acalmasse antes das eleições de 2024. O que vimos foi um bombardeio pesado na área acordada, longe da fronteira iraniana, mas entre a Síria e qualquer outro lugar por ali. Isso foi feito para que não se criasse uma guerra com o Irã. E é preciso entender que normalmente uma nação poderosa como os Estados Unidos nunca faria uma coisa dessas. E se você observar com cuidado, quase nenhum soldado ou militar foi envolvido ou morto. Houve apenas danos colaterais e alguns civis que infelizmente foram envolvidos. E isso manterá o público americano em silêncio agora. Uma nação como os Estados Unidos poderia facilmente ter atingido alvos ao longo da fronteira com o Iraque ou outras posições ao redor do Irã. Mas em vez disso, escolheram um local distante de qualquer dano real para fins de relações públicas. Essa notícia criará problemas para muitas nações, mas também resolverá muitos problemas. E é por isso que anunciamos hoje a abertura do centro do Arizona. O Irã alcançou a tecnologia de armas nucleares com a capacidade de lançar várias ogivas nucleares ao mesmo tempo. Ninguém no mundo pode igualar esse desenvolvimento, nem os americanos, nem os israelenses. O Irã também alcançou velocidades hipersônicas de Mach 25 ou mais. Os israelenses e americanos não têm essa tecnologia. Os israelenses afirmam ter alcançado a detecção de Mach 21, mas ainda há uma lacuna de mais de 4 a 6 Machs. Isso significa que todos os lugares do Oriente Médio são vulneráveis e os americanos e israelenses estão cientes disso. Com a abertura dos centros da Fundação Cash e o compartilhamento do conhecimento da maneira como a Fundação Cash faz, tentaremos controlar a nova tecnologia para que as guerras parem. O Irã anunciará sua conquista na tecnologia de armas nucleares nas próximas semanas. Esse foi o maior pesadelo para o mundo ouvir. Mas como costumo fazer, dou-lhes a notícia com antecedência. Em breve, vocês ouvirão que o Irã conseguiu fabricar armas nucleares, e esse era o maior medo dos americanos e israelenses, e os demais estavam tentando impedir isso. Essa tecnologia não será usada para fins bélicos, é apenas para dissuasão. Nenhuma nação pode impedir o Irã de usar mísseis hipersônicos. Nesse meio tempo, estamos aguardando a abertura do centro do Arizona para apresentar a tecnologia do plasma, de modo que todas essas brincadeiras infantis de ter até tecnologia nuclear se tornem obsoletas. A tecnologia do plasma estará disponível para todos. Os americanos usaram 100 mísseis, mas não houve feridos, apenas danos colaterais. Agora vocês entendem como nossas informações foram precisas, como estamos corretos e como estamos cientes de todas as negociações em andamento. Os governos americano e israelense foram informados de que o Irã alcançou o objetivo final da tecnologia de armas nucleares. Mas ela permanecerá apenas como dissuasão e não será usada. Temos essa garantia do governo iraniano. E esse era o maior desequilíbrio no Oriente Médio, porque somente os israelenses podiam ameaçar com bombas nucleares, e eles sempre inclinavam as coisas para si mesmos e sempre tiveram o apoio dos americanos. Agora, com o Irã se tornando uma potência nuclear, isso traz um equilíbrio para a região e condições de paz. Essa é a razão pela qual os americanos se mantiveram afastados com suas bombas da fronteira iraniana, porque lhes foi dito que se bombardeassem em outro lugar que não o escolhido, o Irã usaria as armas. Ouvimos a mesma coisa vindo do Kremlin nos últimos dias. Veremos a contenção da guerra no Oriente Médio. Em breve, a situação atual em Gaza chegará ao fim. Há pressões em segundo plano e negociações e colaboração com o Irã, Catar e todos os outros, juntamente com os chineses em segundo plano, querendo acabar com a situação atual em Gaza. Então veremos a reconstrução de Gaza nos próximos 2 ou 3 meses. A Fundação Cash está respondendo com esse presente de abrir os centros do Arizona e de Isfahan por causa do que aconteceu na semana passada e literalmente poder negociar a paz, mas ao mesmo tempo manter o público americano feliz. Escolhemos Isfahan por sua proximidade com o centro nuclear do Irã em Natanz, porque ele pode apoiar o desenvolvimento espacial em condições reais de plasma. Mudaremos o uso da perfuração nuclear para a tecnologia espacial de plasma nuclear por meio de centros iranianos, americanos e chineses. Em Sanya, mostraremos essa nova tecnologia, pois já chegamos a um acordo com o governo chinês. Vocês verão o primeiro sistema universal de raios cósmicos para voo e transmutação. Quem for a Sanya terá que fazer um registro separado para poder sentar-se no novo sistema e senti-lo. O sistema conectará vocês aos raios cósmicos e vocês poderão transmutar e fazer voos cósmicos. Estamos entregando esses sistemas em Sanya nos últimos meses. Já enviamos grandes quantidades de tecnologia para a China com essa finalidade. Um sistema semelhante será entregue no Arizona e em Isfahan, assim que chegarmos a um acordo com o governo iraniano sobre a posição do centro de pesquisa. Para aqueles de vocês que se juntarão a nós como novo ciclo de equipes de pesquisa e desenvolvimento no Arizona, estejam preparados para compartilhar a tecnologia com seus cientistas e sua nação. Não estamos trazendo vocês para o Arizona para que permaneçam em silêncio. Vocês precisam ensinar enquanto aprendem isso. O que estamos desenvolvendo precisa ser ensinado. É a mesma coisa que fizemos em Cinzano, na Itália. Faremos testes ao vivo para que todos tenham uma experiência prática. Cumpriremos o que prometemos. Queremos que os norte-americanos cumpram a promessa que fizeram ao governo iraniano em segundo plano de que não tocarão no Irã. Os israelenses agora sabem que não são a única potência nuclear no Oriente Médio. Há ogivas muito mais poderosas à frente que podem acabar com todo o Estado de Israel com o apertar de um botão. Temos garantias do Irã de que isso não será feito. E até o momento, o Irã cumpriu todos os seus acordos. Agora vocês entendem qual é a posição. De certa forma, essa é uma recompensa pela conduta correta do governo americano. Aqueles que quiserem fazer parte disso, juntem-se a nós. Uma taxa foi acordada em segundo plano para os 100 cientistas. A taxa em 2013 foi de 20 mil euros por ano e tentaremos manter a mesma taxa após 10 anos. Usaremos nossos contatos e a estrutura que montamos na Mark Ray. Quando iniciarmos o desenvolvimento tecnológico na China, em Isfahan e no Arizona, vocês como buscadores de conhecimento estarão todos envolvidos. Não haverá nenhum espectador ou pessoas sentadas ao lado apenas observando ali. Ninguém pode simplesmente sentar e dizer que sou apenas um buscador de conhecimento aqui. todos vocês estão juntos nisso. Não nos interessa se você é encanador, engenheiro ou médico. Você traz sua experiência e se junta ao grupo apropriado para usá-la. Começamos a testar sementes nos novos sistemas em Lynch, e faz parte do mesmo isso. Podemos produzir proteína, aminoácido, dentro dos sistemas. Vemos diferentes combinações e estruturas de proteína por meio da conversão de plasma no sistema. Então traremos o sistema de transmutação. Temos nossos dois primeiros voluntários para transmutar para o espaço. Continuaremos com os testes toda terceira sexta-feira do mês. Na Fundação Cast, todos são iguais, independentemente de raça, religião, cor, credo, nacionalidade ou idioma. É sua responsabilidade juntar-se a nós no trabalho de pesquisa em tempo integral no Arizona. Nós precisamos disso. E tínhamos que fazer isso. Porque dar toda a tecnologia para os chineses teria tornado tudo unilateral. E permitir que o Irã se desenvolva totalmente nesse campo será outra situação unilateral. Dessa forma, conseguimos um equilíbrio. E o Arizona foi a melhor escolha. Agradeço ao John por todo o seu apoio nos últimos anos. Ele é o CEO da Mark Ray e está lá para ver o desenvolvimento da tecnologia nos Estados Unidos. Trabalharemos com redundância para abrir e iniciar as operações em junho ou julho deste ano. Os governos da Europa e do resto do mundo serão informados sobre os desenvolvimentos e a abertura dos centros no Arizona e em Isfahan. Levaremos mais algumas semanas para colocar todos os pontos e cruzar todos os T's. Em seguida, iniciaremos o processo de transmutação, e todos vocês fazem parte disso. Vocês estão desenvolvendo isso como buscadores de conhecimento. Alcançamos o ponto de pesquisa e desenvolvimento, e agora vamos compartilhar isso com o mundo e mudar todos os aspectos da vida neste planeta. Eu sempre tive um grande peso no coração e na cabeça nos últimos meses, e desde que assinamos os acordos com os chineses, eu vi que estava se tornando muito unilateral. Eu tinha a opção de ir com os militares e o governo americano, mas eles usariam isso para a guerra e criar uma nova estrutura de Guerra Fria. Por isso eu decidi compartilhar a tecnologia da maneira correta, o que permite que todos tenham acesso a ela. Recebemos apoio financeiro dos chineses. Se o governo americano quiser apoiar a Fundação Cash, não teremos nenhum problema com isso, assim como os iranianos e o restante dos países. Caso contrário, nós nos apoiaremos por meio da estrutura que criamos com a Mark Ray para financiar a nossa organização de desenvolvimento de tecnologia espacial. Nas próximas semanas, vocês ficarão sabendo do progresso de nossas discussões com iranianos, americanos e chineses, e chegaremos a uma conclusão sobre como compartilharemos a tecnologia. Não teríamos dado esse passo se não tivéssemos conseguido criar os raios cósmicos a ponto de podermos mostrá-los a todas as nações. Não brincamos, e aqueles que vierem a Sânia verão pela primeira vez os raios cósmicos e a tecnologia de criação de plasma sem combustível. A próxima etapa para os buscadores de conhecimento e os centros de pesquisa é aprender como usar esse plasma e para qual finalidade. Esse é o avanço e a mudança na ciência. E isso não aconteceu apenas nos últimos dias. Todos vocês estiveram presentes no dia 22 de dezembro e nos testes que fizemos em seguida. Todos vocês têm feito parte disso. Nós testamos com vocês isso. A Fundação Cash é construída com base nos buscadores de conhecimento. Vocês sempre estiveram lá para nos apoiar e ainda contamos com vocês para continuar nos apoiando para que possamos trazer a mudança. Os americanos mantiveram sua palavra no acordo de não tocar no Irã de forma alguma. E como tivemos um aviso prévio de 72 horas antes do bombardeio, podemos esvaziar todos os centros na fronteira com a Síria para que não houvesse nenhum dano, exceto os danos colaterais e os centros vazios. Os iranianos farão o mesmo. Não haverá mais ataques aos americanos ou às bases americanas sob o controle do governo iraniano. Outros grupos que são radicais e estão fora do controle do governo iraniano serão tratados da mesma forma no futuro. Ao se tornar uma nação nuclear, o Irã tem toda a capacidade desde a mineração até a entrega da tecnologia espacial e o fornecimento de materiais nucleares de plasma à Fundação Cash nos próximos meses. Nós controlamos tudo da mesma forma que eles fazem nos Estados Unidos e na China. As nações europeias são muito fracas para se envolverem nisso e estão muito endividadas para fazer outras coisas. Portanto, consideramos os europeus e os americanos como um grupo só, o Irã e o Oriente Médio como outro grupo e os chineses e o Extremo Oriente como outro grupo. Temos três grupos por meio da Fundação Cash. E como não precisamos obter licenças e certificados para transferir tecnologia de um grupo para outro, já que tudo é de nossa propriedade, isso nos possibilitou realizar esse jogo. Convido vocês, buscadores de conhecimento, que estão esperando para trazer a tecnologia e a paz e aprendendo a usar os campos supremos do universo, a se juntarem a nós no Arizona. No devido tempo, a Fundação Cash iraniana anunciará diretamente seu trabalho e aceitará cientistas das nações árabes, e até mesmo os israelenses podem vir para o Irã e o resto, para trabalhar como uma equipe e levar a nova tecnologia espacial adiante. Por meio desse trabalho, cumpriremos a promessa da mudança em 2024. Os números somam 8, que é um momento de prosperidade e boa sorte. Concluiremos esse processo compartilhando nosso conhecimento. Juntem-se a nós em Sânia para ver e testar a primeira unidade de plasma e desfrutem ao sentar nela e sentir os campos. 100 pessoas terão a chance de se sentar no novo sistema em Sânia. Cada pessoa terá direito a uma sessão de 2 horas, mas é preciso se registrar para isso. Levaremos o sistema conosco e mostraremos seu poder. O sistema provavelmente ficará para trás para o estabelecimento do Centro Espacial Chinês. Essa será a primeira etapa do trabalho e, em seguida, para o Arizona e para o Irã. Chegamos ao ponto de conclusão do que viemos fazer aqui, ou pelo menos ao início do estágio de conclusão, e vocês, buscadores de conhecimento, fazem parte disso. Juntem-se a nós no Arizona. Viajarei entre o Irã, os Estados Unidos e a China com frequência para garantir que a tecnologia seja compartilhada igualmente. Serão estabelecidas linhas de comunicação entre todos os centros para que os buscadores de conhecimento possam compartilhar com os outros no minuto em que descobrirem ou alcançarem algo. Trabalharemos em uma plataforma aberta em que tudo será compartilhado diretamente entre os três centros diariamente. As grandes conquistas serão compartilhadas instantaneamente. Os testes serão feitos em comum entre os três pontos para que todas as nações permaneçam iguais umas às outras. Convidamos os cientistas de Israel a se juntarem a nós em Teerã, bem como os da Arábia Saudita, do Oriente Médio, indianos, paquistaneses e os demais. Os russos serão cobertos pelo centro iraniano. Nesse processo, traremos um equilíbrio de poder. Os três centros nos darão o ponto de igualdade e eliminarão a corrida das guerras. Não haverá nacionalismo nesses três centros. Todos trabalharão como parte da Fundação Cash e trabalharão pela paz e pelo desenvolvimento da tecnologia espacial. Muitos de vocês viajarão de um centro para outro para ensinar seus conhecimentos e aprender com outros especialistas, e todos trabalharão como um só. Mas vocês terão sua própria base em um dos três centros. Como a China foi a primeira nação que assinou um acordo conosco para a nova tecnologia espacial, mostraremos a tecnologia primeiro em Sânia. Vocês verão algumas tecnologias incríveis lá. Há algumas tecnologias que ficarão com o governo e os militares chineses quando partirmos. É responsabilidade dos iranianos e americanos acelerar a operação em seus países para que estejam em paralelo com os chineses. A corrida pela paz começa através da tecnologia. Levei 40 anos para chegar nesse ponto. E vocês, buscadores de conhecimento, estão comigo nessa viagem há 20 anos. Juntem-se a nós nos primeiros 3 anos e muito provavelmente vocês ficarão o resto de suas vidas nesse centro de pesquisa. Montaremos uma estrutura para sua chegada e o resto. Vocês entrarão diretamente na pesquisa a partir do momento em que chegarem aqui. Não haverá perda de tempo. transferiremos a tecnologia para o John no Arizona e para a equipe da Fundação Cash nos Estados Unidos. Então nós atualizaremos vocês e vocês começarão a fazer suas pesquisas e desenvolvimentos. Nós estabeleceremos o curso e os governos seguirão. Não se trata mais de fabricação de GANs e outras coisas. É o desenvolvimento da nova tecnologia espacial usando campos magnéticos plasmáticos e raios cósmicos. Até o momento, esse conhecimento não foi compartilhado com ninguém. Nós o testamos na Áustria e temos 100% de certeza de que podemos confirmar a produção do plasma cientificamente e temos os dados e toda a confirmação disso. Ainda estamos testando agora. Achamos que chegamos ao ponto de conseguir transmutar um peixe, mas não temos certeza, por isso estamos confirmando novamente. O primeiro que foi para o espaço era um cachorro com os russos. Desta vez será um peixe austríaco. Quando pudermos repetir e entender completamente, então compartilharemos com vocês. Estamos nesse processo agora em nossos laboratórios austríacos. Prometemos trazer mudanças por meio da tecnologia e estamos fazendo isso de forma justa e igualitária. Tivemos que obter o apoio de uma nação importante para iniciar o processo e assinamos acordos com os militares e civis chineses. Prometemos que nunca deixaremos o Irã de fora da equação, e o Irã permanece como parte da equação, igual em ciência e tecnologia, para que não criemos outra Guerra Fria. O Irã e o Grupo do Oriente Médio serão um ponto de equilíbrio entre as superpotências. Dessa forma, todas as nações terão acesso, e isso não se tornará uma corrida, mas sim uma colaboração. A produção de raios cósmicos faz parte desse desenvolvimento. É por isso que tivemos que ensinar a vocês sobre a alma ou a energia central do homem nos últimos 3 anos. John chefiará a operação americana em pesquisa e desenvolvimento. Tenho certeza de que receberemos cientistas de todo o mundo nos diferentes centros. A beleza disso será que ninguém aspirará a ser maior do que os outros, porque todos conhecerão a mesma tecnologia. Muito provavelmente, todas as nações terão uma conexão com todos os desenvolvimentos que estão ocorrendo entre os centros. De certa forma, nós cumprimos todas as promessas de todos os livros sagrados, onde todos os homens serão iguais e terão acesso a tudo o que o universo oferece livremente, como alimentos, energia, medicamentos, transporte, transmutação e compreensão da ciência da criação. Eu pedi à nossa equipe de TI que se certifique de que a maioria dos laboratórios dos 3 centros seja assistida ao vivo pelos outros. Aprenderemos vendo os erros uns dos outros e poderemos usar o conhecimento deles e a comunicação será como uma nação. Será uma colaboração entre os centros americano, chinês e iraniano. Voltaremos à forma como operamos originalmente, como fizemos em 2013 e 2014. Quando os buscadores de conhecimento quebraram o recorde de campo magnético e atingiram 129 Tesla. Desta vez, vocês romperão a tecnologia espacial. Tenho certeza de que muitos de vocês gostarão de fazer parte disso. Tentaremos nos manter fora das mãos dos governos e não ter que jogar esse jogo, como fizemos com os chineses. Temos uma colaboração aberta com os chineses e está escrito na estrutura do nosso acordo que outras nações podem participar. Quando eu estava negociando o contrato, eu sabia que um dia como o de hoje chegaria. Estou ansioso para ver quando os cientistas americanos viajarão para o Irã como parte da tecnologia espacial da Fundação Cash e onde a tecnologia espacial será compartilhada e desenvolvida junto com os cientistas russos e chineses. Não se trata mais de uma conversa. Estamos colocando tudo isso em movimento. Muitas pessoas estavam me perguntando se poderíamos mostrar algo em Sânia. Vocês verão um sistema em Sânia que nunca imaginaram existir. Quando entrarem no sistema, sentirão os raios cósmicos ao vivo e entenderão como podem transmutar. Mostraremos muitas outras coisas passo a passo em Sânia. Apenas 100 pessoas poderão entrar no sistema durante os 4 dias. Então vocês entenderão o futuro da humanidade. Espero ter dado a vocês o que chamo de boas notícias de cada fevereiro que chega. Talvez agora vocês entendam por que tivemos que fazer os ensinamentos sobre a alma, os raios cósmicos, os gans e tudo mais. Chegamos a um ponto crucial agora. Tentarei estar em todos os três centros o máximo possível. Queremos que o conhecimento seja transmitido em primeira mão a todas as nações e governos por meio dos buscadores de conhecimento. Tenho certeza de que terei uma negociação mais difícil com os iranianos, porque eles não confiam em ninguém, exceto neles mesmos, e nem mesmo confiam em si mesmos. Tenho certeza de que os americanos aceitarão, pois eles querem se equiparar aos chineses e aos russos. Com isso, iniciaremos uma corrida pela paz, porque ninguém pode vir com tecnologia mais avançada do que o Criador. Eles descobrirão que sempre há algo mais avançado do que eles têm. Vamos colaborar e criar uma nação neste planeta em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia espacial. De certa forma, agradeço a vocês, buscadores de conhecimento, por nos apoiarem tão incansavelmente nos últimos anos. Agora eu lhes dei o que vocês estavam pedindo e o que ainda temos que alcançar, e o resto está em suas mãos. Vocês me viram. Eu dediquei 4 anos da minha vida em Cinzano, na Itália, para garantir que os buscadores de conhecimento entendessem o básico, mesmo que vocês nunca tenham entendido. Vocês sempre foram atrás do sistema Magrave, e agora vocês entendem como o sistema Magrave é importante na tecnologia espacial. John tem muitos Magraves esperando por vocês no Arizona. Então vocês entenderão o que e onde vocês deixaram passar o conhecimento e a tecnologia. Esse é o fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 524. A Fundação Cash mudou para os novos proprietários do Livestream para o Vimeo. As sessões da KFTV também estão lá. Estamos tentando concluir as unidades de gás até junho. Estamos aguardando que o lado chinês as conclua. Quando vocês virem os raios cósmicos, vocês entenderão que o sistema sempre esteve aqui. Agora estamos lançando ele em uma forma diferente, sim. Acabamos de atualizá-lo e estamos testando o sistema para isso. O sistema tem que ser a prova de falhas. Condensamos o sistema do tamanho de uma mala, agora em uma pequena bolsa de viagem, mas ele produz o mesmo. Ele precisa estar em colaboração com o gerador. Mas por outro lado, se você entendeu o que ensinamos hoje, estamos usando esse sistema de plasma para criar energia, gás e tudo mais. Isso faz com que a aplicação seja totalmente diferente e se torne uma fonte de energia ilimitada. Mas isso precisa ser concluído pela equipe de pesquisa e desenvolvimento. Esperamos lançar tudo junto nos próximos meses. Pergunta para o Sr. Cash. A unidade de energia de plasma doméstica de aprimoramento é compatível com dispositivos pequenos, como computador, TV e etc.? Ou ela serve apenas para grandes quantidades de energia, como fornos e aquecedores? Sr. Cash responde. Esses sistemas já foram fabricados e enviados do Irã para a Áustria, mas tivemos problemas durante o processo de teste e certificação. Tivemos que fazer alguns ajustes para que ele fosse aprovado na certificação e isso levou muito tempo. Ele vai até 5 kW e se aplica a qualquer coisa. Você pode usá-lo tanto para a baixa quanto para a alta potência. Pergunta para o Sr. Cash. É preciso ser um cientista para vir ao Arizona? Sr. Cash responde. Não. É preciso ser um pesquisador. Não estamos trazendo pessoas para ficarem paradas e observando. Você aprenderá durante a pesquisa. É um processo prático. Estamos lá para entregar a tecnologia. Teremos professores e pessoas com doutorado e eles estarão no mesmo nível que você e todos os outros. Acho que nos estágios iniciais, os buscadores de conhecimento terão que ensinar aos cientistas do mundo todo como olhar e entender os raios cósmicos. A Fundação Cash criou um novo tipo de cientista em que não há diplomas ou qualificações para estar lá. Sua qualificação é entender, estar presente e aplicar o conhecimento. Isso não será bem aceito por muitos professores e outras pessoas com títulos. Eles descobrirão que estão trabalhando com cabeleireiros e fazendeiros, que, na verdade, tem mais conhecimento do que eles. De certa forma, é bom para eles entenderem que o conhecimento pertence a todos. Apenas o fato de ser um professor não vai nos convencer. Somos todos iguais e compartilhamos igualmente, e mais cedo ou mais tarde, eles descobrirão que o chapéu que costumavam usar como professor ou médico não tem cor em nossa estrutura. Compartilhar, ser humano e igualitário trará muita coisa. Não teremos refeitórios separados para professores e cientistas. Talvez coloquemos algumas cadeiras do lado de fora no jardim onde eles possam se sentar, se esse for o escritório deles. Essa é a beleza dessa tecnologia, porque ensinamos o que vocês chamam de alma e o que eu chamo de energia central. E não há professores nessa universidade da alma. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é a diferença entre a unidade de comunicação de plasma de raios cósmicos na loja da Fundação Cash e a unidade principal Obesos, que é a unidade universal de nave espacial de aprimoramento do corpo que você mencionou em seus ensinamentos? Que tipo de equipamento proporcionará experiência na conferência de Sânia e como ele funciona? Sr. Cash responde. Você verá quando ver ele. As unidades de comunicação de raios cósmicos são conectadas de forma totalmente diferente das unidades Obesos. As unidades Obesos estão conectadas aos centros de bem-estar. E as unidades de comunicação são como a sua rede telefônica. Não é porque você tem um telefone que ele vai conectá-lo ao sistema de ressonância magnética do hospital, não é mesmo? São dois sistemas diferentes e duas conexões e estruturas diferentes. A Obesos agora tem mais ou menos a mesma aparência externa que o pacote de raios cósmicos, mas a estrutura interna é muito diferente. Tínhamos as unidades de casa Magrave sobrando, então as usamos em vez de projetar algo totalmente novo. É mais conveniente para nós fazer isso. Ele primeiro verifica se pode compartilhar a imagem, porque os buscadores de conhecimento analisam cuidadosamente tudo o que o Sr. Cash mostra publicamente. Então o Sr. Cash diz, eles vão produzi-los em massa. Os fones de ouvido, originais, não funcionavam da mesma forma que a Obesos. Ele se tornou um símbolo da nova estrutura. O pacote de raios cósmicos é uma unidade de comunicação e a Obesos é uma unidade de bem-estar para a saúde. Eles têm conexões e operações totalmente diferentes e nós os usamos para aplicações diferentes também. Nos próximos 12 a 18 meses, vamos reduzi-los a um tamanho de bolso. Eles serão como telefones celulares, sem antenas ou satélites. É um grande avanço. Você sentirá emoções totalmente diferentes. Quando falar com alguém em um pacote de raios cósmicos, você sentirá a emoção da pessoa. Você a sentirá. É como quando você está com sua amada e ela o toca. Você sente o toque do amor. Não serão mais apenas palavras, mas um sentimento do coração. Você carregará a unidade de raios cósmicos no bolso e transmutará onde quiser. Você organizará sua própria transmutação. Esse é um dos motivos pelos quais optamos pela cooperação entre o Irã, a China e os Estados Unidos. Uma das principais coisas é derrubar as fronteiras e barreiras entre as nações. Posso ver que os americanos e os chineses tentarão forçar os sistemas para ter controle sobre quem pode se transmutar em seus países e esse tipo de coisa. Mas não vejo como eles conseguirão fazer isso. Recentemente, um dos responsáveis pela segurança nacional chinesa informou que o Sr. Cash está recrutando espiões na China e um dos nossos buscadores de conhecimento apoiou isso. E eles acreditaram nele. Estou lá para mudar a estrutura dos 100 espiões. Agora eles precisam entender que o espião é eles mesmos, não nós. E sim, nós criamos os espiões para o Criador. Se você sabe onde ele está, então você pode descobrir para onde vão as informações. É por isso que você verá que alguns dos principais buscadores de conhecimento da Fundação Cash não estarão mais por perto por essas razões de dano deliberado. Chegaremos gradualmente ao ponto em que todas as nações receberão a mesma coisa. O maior problema para nossos governos será esse sistema que está diante de vocês. Você pode transmutar agora com um celular no bolso. Não é isso que vocês têm feito nos últimos meses em nosso sistema? Além da comunicação, ele permite que vocês transmutem. Agora vocês podem ver o que preparamos, como preparamos e como organizamos as coisas com ele. Essas unidades podem ser miniaturizadas e então passaremos para a próxima etapa. Quando lançarmos esses sistemas, teremos muita colaboração e cooperação com os governos. Nos próximos sistemas, a comunicação se tornará parte da transmutação. Isso se tornará parte da estrutura de movimentação de vocês. Vocês transmutam e se comunicam ao mesmo tempo. Nos últimos 20 minutos, sem que vocês saibam, estamos testando vocês. Vocês estão conectados aos raios cósmicos. Estamos monitorando como vocês estão se comportando e como todas as suas almas estão se movendo. Nós colocamos vocês no sistema durante os últimos 20 minutos. Alguns de vocês podem se sentir diferentes. Estamos fazendo coisas em segundo plano. É assim que podemos testar as coisas com facilidade. Suas almas estão totalmente planas agora. Pedi à nossa equipe em segundo plano que me atualizasse continuamente com o que eles veem nos monitores ligados em segundo plano. Não se trata mais de como vocês veem. É como nós vemos vocês e como estamos interagindo com vocês. Neste momento, vocês, como buscadores de conhecimento, estão sendo monitorados por meio de sua alma. Aqui o Sr. Cash descreve alguns dos gráficos. A linha verde é mais ou menos plana. Alguns de vocês lutaram com sua fisicalidade e com a alma da fisicalidade. Isso significa que alcançamos vocês e estamos tocando a sua alma. Os governos terão voz sobre isso e nós, como cidadãos, também teremos voz. Esse gráfico mostra quando a fisicalidade está correndo por aí ditando para a alma que ela quer isso e não aquilo. Há quase 100 de vocês no sistema. Se eu quiser, posso transmitir informações sobre a linha verde, porque sabemos como ela é criada, e posso chamar todos vocês para irem para casa almoçar. Ou posso chamar todos vocês para irem tomar uma Coca-Cola. Então vocês estarão procurando loucamente por uma Coca-Cola. Esse é o poder da nova tecnologia. Por meio de sua alma, posso ditar o que sua fisicalidade fará. Você chama isso de sonho, e eu controlo o sonho. Mostramos isso a vocês muitas vezes quando digo para irem ver seu tio, ou irem à lua, ou qualquer outra coisa. É a mesma coisa. Estou mostrando isso especialmente para vocês agora. Se vocês olharem no Zoom, verão nosso sistema como unidade 4 e unidade 5. Ele está se conectando diretamente à sua alma e tem sido assim nos últimos 20 minutos. Posso transmitir em qualquer um desses dois canais e fazer com que vocês façam algo fisicamente ou mudem coisas. Desta vez, decidimos não anunciar, porque da última vez 300 de vocês apareceram apenas para estar no sistema. Fizemos isso hoje especialmente para aqueles que estão aqui conosco regularmente para o workshop de buscadores de conhecimento. Vocês estão agora em um sistema de plasma puro pela primeira vez. Pense nas emoções que vocês tiveram nos últimos 20 minutos, como se sentiram e se houve alguma mudança. Observem como vocês mudam nas próximas horas e dias. Fiz a promessa de tornar o homem pacífico, e é isso. Tenho todos vocês em uma linha reta. Agora vocês entendem o poder da nova tecnologia. Nós lhe mostraremos Insânia. Nenhum governo pode controlar isso. Eles transmitem mensagens por meio da publicidade e da mídia para que vocês tomem uma Coca-Cola. Agora entregamos as informações por meio da alma e vocês são como escravos dela. A alma decide e o corpo segue. A tecnologia está aqui e agora disponível. Vocês fizeram parte disso nos últimos 20 minutos. Agora vocês entendem como o jogo é jogado e por que vocês precisam estar no Arizona, em Teherã e na China. A tecnologia é tão avançada que será chocante para muitos de vocês saberem o que temos a capacidade de fazer e entregar. Pergunta para o Sr. Cash. O alimento de plasma é algo que podemos comer agora? E você pode nos contar mais sobre isso? Sr. Cash responde. Não é um alimento que você come em sua boca. É um campo que você absorve. Nós fornecemos os campos que satisfazem as necessidades energéticas do corpo do homem em qualquer lugar do universo. Parte do que vocês estão experimentando agora é a preparação para o próximo ciclo de desenvolvimento que virá talvez nos próximos 2 ou 3 anos. Em qualquer lugar do universo você terá acesso ao kebab no almoço de domingo, em qualquer dia, 24 horas por dia. Porque uma vez que você coloca os links nos raios cósmicos, os campos ficam acessíveis a todas as partes do universo. Prometemos que não haverá fome, e eu posso entregar isso para a sua alma. Sempre ensinei a vocês que usando a alma do homem ou a energia central do corpo, vocês podem absorver energia do cosmos ou do ambiente e alimentar a fisicalidade. Assim, a fisicalidade não precisa matar e destruir. Todos os seres receberam a mesma energia, seja um homem, um animal, uma árvore ou um homem no espaço. A Fundação Cash não divulgará os dados das sessões e testes de sexta-feira. E estamos convidando os buscadores de conhecimento que conhecemos em particular para fazer testes. Não mostraremos os bastidores da tecnologia nem como replicá-la. De forma alguma será replicada. Vocês não conseguiram reproduzir uma grave? Por que vocês querem material de plasma? Depois de 6 anos, vocês ainda estão nessa. O sistema que será mostrado na China está escondido em uma unidade selada. Você nunca saberá o que está acontecendo dentro dela. Ela só será aberta para as autoridades militares e chinesas. O mesmo será feito com os americanos e iranianos. Esses sistemas são uma combinação de voo, estrutura viva, sistema planetário, e eles criam movimento, e criaram alimentos e tudo mais. É literalmente como a Terra. Todos os dias novas coisas estão sendo testadas, e nós continuamos a acrescentar coisas. O mesmo sistema está agora alimentando os peixes, cultivando sementes, criando energia. O centro de bem-estar está usando ele. Neste momento, durante este ensinamento, esse sistema está funcionando e todos vocês estão nele. Não construímos um sistema especial para alimentação, porque entendemos o conceito da vida. Nossa equipe diz que os peixes quase não estão comendo, porque estão recebendo energia do sistema. Eles estão aprendendo a absorver energia. Eles vêm à superfície e tocam a gordura, o aminoácido que está flutuando na superfície, e depois voltam a nadar. É por isso que eles não procuram comida. Criamos uma réplica do sistema planetário e estamos testando. Vocês a verão em Sânia. Alimentamos os peixes por meio do sistema. Temos acesso às energias que você viu no gráfico quando acessamos sua alma. Eu não queria anunciar com antecedência como fizemos antes. Então mais de 300 pessoas que normalmente não vêm apareceram no workshop de buscadores de conhecimento. Nós mantemos isso para os buscadores de conhecimento que têm sido leais por anos. Não estamos aqui apenas para um show ou para qualquer pessoa que venha e saia. Monitoramos tudo em segundo plano. Toda a estrutura é como compartilhamos esse conhecimento com outras pessoas. Todo o sistema se apoia nessa base. No ensinamento de hoje, estamos monitorando vocês continuamente. A linha para a sua alma ficou plana. Vocês se alinharam com a fisicalidade e a alma da fisicalidade. Não vemos mais os grandes saltos como antes. Vocês podem se tornar rebeldes, mas nós os colocamos de volta na linha. O sistema faz isso. Ele monitora continuamente, satisfaz a necessidade e vocês podem ver a diferença. Vocês não estão apenas nos ensinamentos, mas agora vocês fazem parte da pesquisa neste momento. Nos próximos meses, poderemos separar cada um de vocês um por um e ver como sua alma está operando. Porque todos vocês estão chegando em um determinado número de canal. Vemos quem está chegando e podemos conectar um link a vocês que separa sua alma das outras. Esse é o avanço na tecnologia. Isso não poderia ter acontecido se não tivéssemos sido capazes de fazer um suprimento contínuo ou o que vocês chamam de conexão contínua com os raios cósmicos e os links universais. Observe seus sonhos ou o que pode acontecer em sua cabeça e onde você esteve na última meia hora ou mais. Você de repente entrou em um mundo de sonhos? Você vê alguma coisa? Você sente algo? E por que isso não estava lá meia hora antes? Então vocês entendem o quão próximos estamos de vocês. Não anunciamos mais quando faremos as sessões no workshop de buscadores de conhecimento. Mas de agora em diante, quando vocês entram em um workshop de buscador de conhecimento, vocês fazem parte da pesquisa. Pergunta para o Sr. Cash. Como as ondas escalares de Tesla se comparam aos raios cósmicos? Sr. Cash responde. É como estar em uma rodovia e ver um carro vindo em sua direção e se afastando de você. É o mesmo carro. Não há ondas escalares, mas sim a mesma onda vindo até você ou indo para longe de você. Você apenas dá um nome a isso. Os campos magnéticos estão se afastando de você. Uma onda escalar, por ter uma força maior, atravessa, porque não pode parar e vai em sentido inverso. É por isso que não se pode colocar uma onda escalar em uma gaiola de Faraday, porque ela vem de uma força diferente e atravessa o sistema. Em uma gaiola de Faraday, você decide a força do estado da matéria, você bloqueia e pode pará-la. Quando você entender como o nanorrevestimento é feito e a combinação de sistemas de nanorrevestimento, então você poderá decidir se é uma gaiola de Faraday para ondas escalares ou para as ondas que vêm de dentro para fora. Porque você pode construir as barreiras para isso. Estamos testando isso agora de uma maneira muito diferente, do ponto de vista da compreensão da dimensão dos campos. As pessoas estão usando as unidades obesos no centro de bem-estar. Nós o tratamos como se você fosse um homem do espaço. Podemos colocar 1 milhão de pessoas na prateleira e conectá-las ao sistema, porque é assim que é a condição real. E agora estamos replicando isso, e temos visto resultados imediatos. Não precisamos mais criar um sistema separado para colocar você nele. Conectamos sistemas e criamos um ambiente. Se conectarmos Arizona, Teerã e China, poderemos cobrir todos os habitantes do planeta, porque vocês estarão dentro do ambiente. Isso será muito viável nos próximos 5 anos, talvez. Precisamos de colaboração na produção de radiação em raios cósmicos, que são diferentes de apenas raios cósmicos. Esse conhecimento ainda não foi compartilhado. Quando compartilharmos o conhecimento sobre radiação cósmica, veremos mudanças. Mas ainda há muito conhecimento a ser aprendido antes que isso possa acontecer. Já dissemos anteriormente que quando você toma B12, ela é uma fonte de radiação, assim como a B9. Muito em breve começaremos a usá-la nos centros de bem-estar, mas as usaremos como radiação de campo magnético, como fonte de raios cósmicos, que é o mesmo que a B12. Não precisamos mais de B12 porque ela está nos raios cósmicos, que o universo produz em abundância. Mas nós não entendemos isso. Os raios cósmicos são diferentes da radiação cósmica. São duas coisas diferentes. Em breve, esse conhecimento estará nas mãos do homem. Mas isso criará um caos se não nos tornarmos pacíficos primeiro. Então poderemos assim ensinar isso. Você tem raios cósmicos em seu corpo e certos órgãos do corpo criam radiação cósmica. Mas ela tem um propósito diferente. No mundo da fisicalidade, temos o fígado, que é um local de armazenamento. Temos o estômago, que serve para a digestão. E temos um cérebro, que é a parte de controle. Temos também os intestinos para absorver diferentes campos. Temos os rins para limpar, o que não é necessário. E todas essas forças de campo estão nos raios cósmicos. Quando eles atingem uma condição de vida, esses raios convertem sua força em um órgão. Não precisa ser necessariamente um aminoácido humano. Pode ser qualquer outro aminoácido e ele sustentará a vida. É por isso que todos os animais têm essas características, porque esses campos vêm com a força dos raios cósmicos e da radiação cósmica. Não se trata de RNA e DNA, como o homem pensa e diz blá, blá, blá. Se você sabe qual é a força que, quando interage com o aminoácido, leva a força do campo para se livrar dos campos de que você não precisa, então, no estado da matéria, ele se converterá em um rim ou em um intestino grosso. Se você souber que precisa de um lugar para organizar todas as operações, então os raios cósmicos criarão um cérebro. Tudo isso está dentro dos raios cósmicos quando os plasmas são formados. Mas o homem nunca entendeu isso. O que quer que os raios cósmicos atinjam, criará um hábito alimentar, e então criará um sistema digestivo, um sistema de rejeição e um sistema de armazenamento, porque tudo isso faz parte da estrutura, o combustível e o espectro dos raios cósmicos. A radiação cósmica não carrega isso. É um transformador. Para o homem, isso é um conto de fadas. Agora você entende. É onde e por que o aminoácido, de certas condições dos seres vivos, carrega isso. Não importa de onde eles vêm, do coração, dos rins, do sistema digestivo e do resto, porque faz parte do raio cósmico. É um pacote do plasma do raio cósmico. Então, no estado de matéria, ele assim assume a forma física. Agora podemos controlar isso. É por isso que podemos produzir um cérebro e reproduzir um coração. Entendemos como isso funciona. É assim que estamos avançando. Fizemos uma pesquisa com a Universidade de Gana e escolhemos mostrar isso com um peixe zebra. Se você pegar o coração de um peixe zebra, ele o reproduzirá novamente. Não se trata de RNA, porque o peixe zebra, por meio de sua estrutura, está conectado aos raios cósmicos. Essa informação permanece com ele e, portanto, ele reproduz essa informação automaticamente. Estamos usando peixe zebra em nossos laboratórios porque, se por engano deixarmos um coração para trás na transmutação, quando ele chegar, reproduzirá o coração. Há uma razão e um propósito para estarmos usando esse peixe. Não podemos explicar tudo aos buscadores de conhecimento, porque seu conhecimento não é suficientemente profundo no mundo da criação. Agora vocês entendem como trabalhamos e como o processo é feito. Isso é conhecimento e não mágica. Você precisa entender a ciência disso. Quando começamos a usar o peixe zebra em Gana, tínhamos um propósito para isso. Estamos usando o mesmo peixe em nossa pesquisa. Se na transmutação o cérebro estiver faltando, minutos depois de chegar, ele reproduzirá o próprio cérebro. Então, posso ver onde houve o erro e ajustar o sistema. Não posso fazer isso com um ser humano. Aconteceu que um dos peixes morreu durante um de nossos testes e nós o colocamos de volta no tanque principal com os outros peixes. Eles observaram que os outros peixes estavam mordiscando o peixe que estava falecido. Talvez fosse como se eles estivessem lhe dando um beijo da vida. E de repente, aquele peixe voltou à vida. Ele produziu o que precisava dentro de seu órgão para voltar à vida. E por todos os princípios, o peixe deveria ter permanecido morto. Nossa pesquisa é muito profunda e é por isso que agora é hora de compartilhar esse conhecimento com os buscadores de conhecimento de todo o mundo, de modo que nenhum governo possa tocar. Isso pertence aos cidadãos, e então os governos terão que estruturar como a governança precisa ser mudada. Pergunta para o Sr. Cash. Temos que esperar até entendermos melhor a ciência dos raios cósmicos? Enquanto isso, se houver nos escalares vindo em minha direção, elas atingirão meu DNA e a parte que eles chamam de DNA lixo? Sr. Cash responde. Essas são apenas terminologias que o homem que não entende inventa. O buscador de conhecimento pergunta. Então, para ativar os outros 10 filamentos que o homem chama de DNA lixo, eles são tocados pelas ondas escalares? Posso fazer desejos para ajudar outros homens? Sr. Cash responde. Oh, você pode abusar ou usar disso. Não posso controlar o que você faz com isso. Tudo depende das pessoas. Mas com essa nova tecnologia podemos controlar muitas coisas. Como estamos monitorando o sistema, nossa equipe está literalmente lutando com seus campos. Estamos registrando, mas não estamos fazendo nada com isso. O Sr. Cash aqui mostra algumas fotos. Nenhuma organização científica compartilhará o tipo de coisas que compartilhamos com vocês. Estes na tela são os peixes zebra vivos em nosso laboratório de pesquisa. Nosso pessoal conhece cada um deles, pois eles estão conosco há alguns meses. Podemos ditar para onde eles irão. Podemos decidir qual deles irá se transmutar. Em seguida, aqui o Sr. Cash mostra os gráficos desse workshop de buscadores de conhecimento nesse exato momento. E diz, essa foi a sua reação quando dissemos que vocês estavam sendo monitorados. Todos vocês entraram em pânico quando perceberam que estavam sendo espionados. Mas o que é interessante é que vocês permaneceram na linha central. Nós controlamos sua alma. Fisicamente, vocês entraram em pânico. Cada linha amarela é a sua fisicalidade. Vocês estavam pulando em todos os lugares, dentro de si mesmos e entre a sua alma, alma da fisicalidade e fisicalidade. Mas a linha central, que é a sua alma, permaneceu calma, porque sabe que está em boas mãos. A linha amarela é a sua fisicalidade e as linhas roxas são a alma da fisicalidade. Vocês podem ver como vocês estão entrando em pânico. Vocês não ganharam confiança nisso. Mas quando conversei com vocês e confirmei o que estávamos fazendo, vocês se acalmaram. O gráfico mostra isso. Sua alma ainda permaneceu a mesma. A crença permaneceu sólida. Não há abuso. Mas vocês podem ver o caos que criaram para si mesmos nos poucos minutos em que não sabiam. Se você estiver com falta de energia, você atira de nós. Nós damos a vocês, vocês pegam e então vocês se equilibram. No futuro, um desses pontos será permitir que vocês transmutem. Sua fisicalidade cairá e você estará pronto para a transmutação. Podemos escolher qual de vocês, assim como a população de peixes, irá para a transmutação por meio de outro link. É por isso que os chamamos para vir ao Irã, Arizona e China, para fazer parte da pesquisa da Fundação Cash na tecnologia espacial. É assim que o espaço funciona. Não vemos asas na Terra. Ela gira dentro do campo do cosmos, cria vida, cria um campo de energia que chamamos de amor, é real e pode ser tocado. Agora temos acesso a essa tecnologia e precisamos nutrir isso. Essa é a liberdade do homem das algemas da fisicalidade, da fome e de tudo mais que acompanha isso, até mesmo da realeza. Até mesmo os reis virão implorar para usar a tecnologia porque entendem que, no final das contas, eles são fracos e não imortais. O próprio Sr. Charles foi diagnosticado com câncer. A única solução é se alimentar por meio da alma. Porque todas essas doenças chegam até nós por meio da absorção de outras energias que não estão equilibradas. Deixe que seu Criador o alimente. Pare de beliscar ao lado, tirando outras vidas. Em um futuro próximo, por meio do mesmo processo da força do campo, poderemos identificar com 100% de precisão a cadeira em que você está sentado na sua sala de estar e onde está a sua alma. Se você está deitado em relação ao seu corpo físico, sentado ou de cabeça para baixo. Temos esse conhecimento agora. O satélite é a sua alma sentada lá. Podemos localizá-la com 100% de precisão. Nem mesmo os novos satélites conseguem localizar um objeto com 100% de precisão. Pergunta para o Sr. Cash. Podemos dar de nossas almas para Mitra e sua filha? Em caso afirmativo, como devemos fazer para conectar nossas almas às almas delas? Sr. Cash responde. Elas se conectam a você e você se conecta a elas, se é que posso dizer assim. Se você tiver um desejo puro de estar com elas, então você verá e sentirá isso. Quando você vê Mitra, ela aparece como uma luz. E quando você vê Mitra com sua filha, ela aparece como uma luz, com uma pequena luz dentro de uma luz maior. É como uma mãe protegendo e desenvolvendo sua filha. Tenho o prazer de encontrar as duas com frequência. Sei quando a filha corre e brinca porque posso ver isso. Ela está ocupada em algum lugar. Se elas escolheram que você as veja, então você poderá se conectar com elas. É uma honra e um privilégio poder fazer isso. Não se trata de como você pode se conectar. É se você está no nível em que elas podem se conectar a você. Há alguns dias eu pude ver a filha dela brincando. E pude ver a luz de Mitra. Como ela estava confiante. Elas se exibiram em duas luzes e depois voltaram a se unir, testando. Não foi uma visão, foi uma compreensão por meio da estrutura da alma. Isso acontece se elas permitirem que você as veja e as sinta. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop número 104, você nos ensinou sobre música. Você mencionou sobre um vírus na forma de música e uma forma de ruído. Pode nos explicar um pouco mais sobre isso? Sr. Cash responde. As interações de campo, especialmente em forças específicas, criam um atrito. Vemos o atrito como uma luz e ouvimos o atrito como um ruído. Quando tocamos um violino, por exemplo, esfregamos duas cordas e elas criam um ruído. Os vírus fazem o mesmo. Quando os campos de força interagem, eles criam um ruído e nós os chamamos de música ou som. Podemos nos familiarizar com esses ruídos com muita facilidade. Eles se tornam parte de nossa alma e do vocabulário da fisicalidade. É como um vento. Quando ele toca você e entra em contato com seu ouvido, você ouve os diferentes sons do vento. Podemos avaliar a força do vento e o que ele pode fazer. Quando se trata de um furacão, nós o ouvimos de maneiras diferentes. É o mesmo campo, só que mais forte. É a mesma coisa com um vírus ou com os pacotes de energia do universo. Quando ele nos toca, avaliamos sua força e se podemos suportá-lo ou não. Os vírus têm forças diferentes quando tocam nossa alma e sabemos o que eles são. Sabemos se eles são um perigo para nós ou algo bom. Podemos trazer uma força que corresponda a eles e então eles não poderão nos tocar. Nós aprendemos e isso se torna música para nós. Saberemos se esse vírus é perigoso ou bom para nós pelo barulho que ele faz. Na verdade, nós já sabemos isso. Mas devido à condição materialista de nossa escolha ao longo de milhares de anos, nós ignoramos isso. Na verdade, é um ruído de fundo para nós e podemos aprender a nos tornar bons e reconhecer esse ruído. Você não está recebendo alimentos nessa conexão de hoje. Ela serve para coletarmos dados. Estamos aprendendo como seus campos reagem e o que temos que monitorar. Fizemos um teste com alguns buscadores de conhecimento que foi muito profundo. Eles começam a se conscientizar do poder que carregam dentro de si. Eles decidem onde e como ir e como se sentem. Eles decidem se querem estar em algum lugar com ele. Nós apenas fornecemos as facilidades para que isso aconteça. Talvez em 5 a 10 anos esses sistemas sejam controlados com a colocação de um chip em seu corpo. Então, por meio de nossa alma e de nossos pensamentos, poderemos simplesmente ir a algum lugar como desejarmos. Isso tornará espontâneo. Junte-se a nós nos três centros e romperemos as fronteiras. O centro de bem-estar no Arizona está vazio há 3 anos. Agora vamos enchê-lo. Tenho certeza de que o governo americano terá o mesmo número de pessoas que deseja colocar nessa pesquisa. E muito provavelmente outros países também. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é o processo para ser aceito no Arizona como iniciante? O Sr. Cash responde. Não chamamos isso de iniciante. Você entra e coloca a mão na massa. Talvez você tenha que estudar dia e noite para alcançar os outros. Recebemos muitas pessoas que dizem isso e aquilo. Vocês precisam ser capazes de pagar a taxa. É literalmente um trabalho diurno e noturno, portanto, você deve se dedicar ao conhecimento. Se você não puder pagar, reúne-se em grupos para apoiar uns aos outros e financiar alguém para participar. Estamos montando uma estrutura maior com equipamentos, maquinário e tudo mais para desenvolver a nova tecnologia espacial. Voltaremos aos nossos investimentos na Mark Ray, que resolvemos no final de janeiro. Vamos colocá-la novamente em operação. Sou o acionista majoritário da Mark Ray. Já assinamos acordos intelectuais com a Mark Ray, portanto podemos ativar o que já acordamos e assinamos os livros da empresa. Não estou contando a vocês um segredo, porque temos acordos de direitos intelectuais com ela. Os centros no Arizona e no Irã ficam próximos a um deserto, o que é bom para teste de voo. Pergunta para o Sr. Cash. Nossos computadores convencionais serão substituídos por computadores de plasma? E o computador de plasma tem velocidade superluminal? E em segundo lugar, eles usarão energia plasmática para operar? Sr. Cash responde, mais ou menos sim. Mas acho que haverá um tempo de transição e colaboração entre os dois. A beleza disso é que esses computadores já existem, são chamados de cérebro e alma do homem, e há 7 bilhões deles, além de todos os animais que andam por aí. Você não precisa construir algo. Ele já foi construído e está pronto para ser usado. No momento, ele está disfuncional. Sim, e se tornará instantâneo e um conhecimento comum entre todos. Eu sempre disse que você não pode roubar, mas pode tornar isso aberto e disponível para quem quiser pegar. Você faz o mesmo agora com sua alma, se entender isso. É assim que todos os ensinamentos se unem, de certa forma. Os chineses, americanos e brasileiros podem abrir sua alma para que o conhecimento e a emoção deles fiquem disponíveis para quem quiser usá-los. Assim, uma piada sem sentido em inglês se tornará compreensível quando for sentida pela alma brasileira, por exemplo. A conexão é feita por meio da alma e temos total compreensão da piada. Então agora você entende por que pedimos que as pessoas se tornem almas satélite. Elas fazem isso por escolha própria de sua própria alma. Há muito o que vir e aprender. Acabamos de abrir essa caixa de Pandora. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui, na verdade, é um relato do buscador de conhecimento que diz: minha glândula pineal está pulsando desde o início da conexão no workshop de hoje. Geralmente isso acontece quando medito. Qual é o próximo passo no caminho para a transmutação? Parece a energia tida saindo da torneira. Obrigado. Sr. Cash responde: de nada. Vamos desligar os sistemas do workshop agora e deixar que vocês descansem por alguns minutos. Depois encerraremos a sessão, pois não podemos deixá-lo cair em um segundo em um oceano profundo. Apenas fique online conosco durante a transição. Sua experiência é para você aproveitar. Aqui alguns buscadores de conhecimento comentam sobre a sessão nesse workshop. Um deles diz: ensinamentos inacreditáveis. E o outro fala: também senti o sistema trabalhando em mim. Meus olhos estavam fechados, muitos movimentos de luz. Muito obrigado. Aqui uma pergunta para o Sr. Cash. Buscador de conhecimento diz: um chip no corpo não parece bom. Sr. Cash responde: você estará pedindo esses chips. É um chip de plasma. Não é como que vocês fazem. Então Rick pergunta: então você não faz um buraco de uma polegada no crânio como os novos chips do Elon Musk, certo? Sr. Cash responde: não. Muitos israelenses do alto escalão, como os primeiros ministros, os principais agentes de segurança, alguns majores do exército e agentes de espionagem do alto escalão, foram todos chipados. E isso acontece há muito tempo. Não é nada novo isso. Musk trabalha em estreita colaboração com o Mossad. A tecnologia não é dele. Musk está usando suas conexões judaicas para esse trabalho. E ele é usado para diferentes coisas e aplicações. Aqui o Rick diz: o próprio Musk está conectado à inteligência artificial e à internet. Eles esperam ajudar com doenças como ela e outras doenças. Pelo menos esse é o raciocínio. Sr. Cash diz: é preciso entender que Musk acompanha de perto o trabalho da Fundação Cash. As novas baterias em seus carros Tesla estão usando a tecnologia nano que introduzimos. As placas de cobre, outras placas e tudo mais. Ele tentou copiar os magravos em pequenos pacotes muito recentemente. Ele os chamou de unidades de energia ou algo do gênero. Ele observa atentamente o que fazemos. Ele tem uma equipe trabalhando na tecnologia da Fundação Cash da mesma forma que os iranianos. A maior parte do trabalho de Musk é financiada pelos americanos. Passo a passo ele acompanha e tenta comercializá-la, mas eles não entendem ela. Nós encerramos os sistemas agora. É interessante como muitos de vocês trabalham da mesma forma, são tocados emocionalmente e depois mudam. Todos vocês se acalmaram quando receberam uma palavra de segurança. Como a alma da fisicalidade se move e em seguida a alma do homem também segue. Aqui o Sr. Cash mostra também imagens de antes e depois dos gráficos de hoje. E o Sr. Cash finaliza e diz: juntem-se a nós para fazer parte do desenvolvimento de pesquisas no Arizona, em Teerã e na China. Esse é o fim do índice rápido do workshop número 524.